faz novo. Aprendi acordeão no rancho da minha aldeia, tocando filho malhão. Recordo belos momentos em que a festa se fazia. O povo saía à rua levando a sua alegria. Ai, vira, vira, dancei esta moda. Dancei esta moda, vem para a festa e junta-te à roda. Ai, vira, vira e torna a virar. As voltas do vira são boas de dar. De manhã vem a alvorada, foram foguetes no ar. Juntavam-se as famílias para a festa celebrar. Domingo depois da missa passava a procissão. Depois tocava a banda a mando do sacristão. Ai, vira, vira, dancei esta moda. Vem para a festa e junta-te à roda. Ai, vira, vira e torna a virar. Ai, vamos lá, vira, vira, vira e torna a virar para aquecer durante esta manhã, porque lá fora hoje está mesmo frio, menos 4, menos 5 de graus lá fora, hein? Mas nós aqui na Rádio Arco-Íris está quentinho e temos aqui muita música para você também poder aquecer ou dançar. Então, desde já, sejam bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, aquele abraço amigo deste vosso amigo. É o programa do Telefone Toca que vai ficar consigo até às 12h30. Ficar na vossa companhia para ouvir a música portuguesa e também podem fazer as vossas dedicatórias. Como vem sendo habitual, muita música. Música popular, é isso mesmo que vocês gostam. Como esta de Tiago Silva. Anteriormente estivemos com o Toca e Dança. Então fique connosco, somos a boa companhia para si. Mamãe, eu quero. Toca e Dança, vamos lá. Ritmo quente. aqui estamos com Mamã Eu Quero do Toca e Dança, esta dupla de dois irmãos ali da região do Marco de Canaveses. Agora vem Tiago Silva, ele que é um beirão, e com esta linda música, guitarra, toca baixinho. Guitarra, toca baixinho. Que alguém pode escutar. Só ela deve entender. Só ela deve saber que eu estou falando de amor. Cantam os grilos no campo e um pássaro no ramo. Agora escuta o riacho e suspira, lua prata no céu, um vagalume que passa. Guitarra minha, toca baixinho. Mesmo com a mão incerta, toca guitarra que é hora. É hora de dar-lhe todo o bem que há no meu peito. Dizer-lhe Deus também tenho direito. A noite está tão serena e eu dormi em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme a guitarra que é o. Ai, que grande emoção depois de ouvir esta guitarra toca baixinho, aqui na voz inconfundível de Tiago Silva, ele que fez o T-Voice, ele que vai do fado ao folclore e à música moderna, portanto um grande artista. Agora que estamos com outra grande artista, ela chama-se Adriana Lua, Fricote. Ai, trazemos aqui o calor do Brasil, vamos lá, bem é preciso. Que não gosta de pentear, onde passa na base do tubo. O negão começa.

Allô, allô. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Lionel. Bonjour Jérôme. Ça va bien ? Impeccable. Avec, il fait très froid dehors, mais ici il on est au chaud. Il fait extrêmement froid. Et il fait, ça pique. C'est insupportable. Pour moi. En tout cas, faut faire de la marche, faut s'échauffer. Ouais, faut rester dans le lit, je crois, avec une grosse couverture et faut pas y bouger. Même dans le lit, des fois, j'ai froid. Donc, au lit, en train d'écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est ça? C'est ça, pourquoi pas, regarder la télé, faire plein de choses. Bon, bref. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Vous connaissez le numéro de téléphone. Je viens d'avoir madame Assignol Spelins, qui est une fidèle auditrice de Radio Arc-en-Ciel et qui nous appelle tous les dimanches. J'ai été surprise parce qu'elle me disait « Ah, j'étais surprise, j'ai pas entendu ta voix à la radio » et en décrochant, c'était bizarre. Et oui, c'est pas parce qu'on parle pas qu'on n'est pas là, mais voilà. 02 38 43 48 00, le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces jusqu'à 12h30. On écoute Adriana Lou. Qu'on vient d'écouter. Et on va continuer avec Thiago Silva. Popular. Sou um português e adoro o meu país. Canto o fado, vira, a chula e o balhão. É a nossa cultura e assim eu sou feliz. Eu sempre gostei de cantar em português, com a concertina ou com acordeão. Tenho amor a tudo que é tradicional, mas o que é especial para mim é o balhão. Adoro o balhão português. Adoro o balhão e tu também vais gostar. Adoro o balhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu pai. Adoro o malhão, português. Adoro o malhão, é a vida do melhor. Adoro o malhão, português. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. E para bailar, dá-se então este malhão, que nasceu do povo de ricas tradições. Vou espalhar o mundo o malhão português. Ai como eu adoro cantar estas canções. Eu sempre gostei de cantar em português, com a concertina ou com acordeão. Tenho amor a tudo que é tradicional, mas o que é especial para mim é o malhão. Adoro o malhão português. Adoro o malhão e tu também vais gostar. Adoro o malhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu par. Adoro o malhão português. Adoro o malhão, é a vida do melhor. Adoro o malhão português. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. Isso mesmo, adoro o malhão. Adoro o malhão português. Adoro o malhão e tu também vais gostar. Adoro o malhão português. Vamos todos para a roda, cada um com o seu par. Adoro o malhão português. Vamos dar um pé de dança toda a noite, meu amor. Tiago Silva, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, continuamos com... Uma novidade da Ana Malhoa. Ana Malhoa, Toque de Midas. É diferente. É diferente, é mesmo diferente. A rainha está de volta, boy, arranca. Safada, mas com cara de santa. A tua sonda, anda a sonda. Sou a onda, anda a surfar. Eu estou pronta, põe-te à vontade. Vai dar-me cor, vai dar-me cor. Hoje vai esquecer o drama. Eu e tu na minha cama. Vem

dia levo umas cidades no meu cinto, trago umas tragédias na traqueia, deixei uma mensagem no manjerico. Peço a Deus que desta vez a leia, enquanto a marcha vai eu não fico a tentar me perder na rua cheia. Estou no arraio. Arraial Triste, mais uma novidade aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, nesta quadra natalícia. Muitos de vocês já estão, andam a comprar os presentes de Natal, hoje, não é? Hoje ou amanhã. Mas hoje os armazéns estão quase praticamente... Sim, não sei se vai haver muita gente esta tarde, porque está já ontem à tarde não havia, já havia ninguém, não sei se vistes nas redes sociais, os comércios estavam... Eu vou falar em francês, que é melhor... Les commerçants, je sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux, où les commerçants du centre-ville se plaignaient que la ville était vide et que en cette période de Noël, ils disaient c'est triste de tourner le dos aux commerçants alors qu'ils sont là pour faire leur chiffre d'affaires, etc. Bon, voilà. Donc je pense que si hier après-midi c'était vide, je pense que cet après-midi ça va être le désert. Ouais, mais ce qui fout en l'air les commerçants, hein, on peut le dire, hein, c'est surtout sur le net, hein, on peut tout acheter maintenant. C'est tellement pratique, on veut dire. Surtout avec ce froid. Mais bon, des fois, on est déçu aussi. Donc, il faut aller chez les commerçants, les faire travailler. Voilà. C'est beaucoup mieux. C'est les faire travailler, faire travailler votre commerce de proximité. Voilà. comme on faisait il y a 50 ans, il y a 60 ans, voilà. Moi, je me rappelle dans le petit village au Portugal, on était autonome. Pratiquement, le petit village était autonome. Il avait son boucher, on cuisait le pain. On revient, mais c'est vrai qu'on avait le cordonnier. Enfin, c'était un petit village, mais tout le monde avait son. On était pratiquement autonome. Il y a des commerçants où t'as pas trop le choix, quoi. Tu peux pas te couper les cheveux sur Internet, mais ni réparer tes chaussures sur Internet. Mais peut-être que demain, enfin bon, voilà. En tout cas, voilà. Faites fonctionner le centre-ville et ses alentours et toute l'agglo orléanaise, hein. Voilà. Et puis le match, bah voilà aussi. Hein. Ouais, ce soir, ouais, ça va être. Ce soir ou cet après-midi? Cet après-midi. Donc voilà. On continue. Et vive la France, hein. Et vive la France, exactement.

Alors, on m'a lancé un défi parce que, voilà, on a dit si on nous appelle pas, on se casse. Alors du coup, il y a une personne qui m'a appelé, qui a été instantanée. Oui, il faut me mettre Songe Doumi. Si tu me mets Songe Doumi, je rappelle. Et elle a raccroché. Eh bien, on écoute Songe Doumi d'un mon Béjignon. Levei-te para dançar. Olhei para ti, senti o teu desejo. Ganhei coragem e roubei-te um beijo. Ficaste louca com a cabeça roda e eu mortinho por dançar esta moda. Ficaste louca com a cabeça roda e eu mortinho por dançar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu faço. Então foram os Sons do Minho, beijinhos e abraços para todos os nossos ouvintes, não é? C'est ça, c'est ça. On continue avec Tita, não é? É Tita. A Tita vai ser pedido da Maria do Céu, que deseja um bom domingo a todas as pessoas que estão, aos ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel, às pessoas que estão doentes, aos animadores, a todas as pessoas, todos os portugueses, todas as pessoas que nos escutam. A todos um bom domingo e boas festas. Apaixonada quando ela vem, oh, deixa-me louca. fado Tita. Continuamos com mais uma, com uma canção de Natal. Ah, é, é mesmo, é Carla Blondie. Com canção de Natal. Carla Blondie, canção de Natal, então vai ser... não vai ser nada. Não. E sentir que és feliz em família nesta quadra especial. Um sonho de criança, a magia acontecer pela chaminé. O Pai Natal vai descer com muitas prendas e amor. O pinheirinho vai brilhar. Crianças a cantar. É Natal, é Natal. Quero estar ao pé de ti e sentir que és feliz em família nesta quadra especial. É Natal, um sorriso, um olhar e a esperança de encontrar um mundo. É Natal, 2 ou 8 já é Natal, já é consoada, não é? Mon Dieu, quero ver. É reunião de família. Puis mon 2 janvier, je vous le dis. On continue avec Nikita. Nikita, teu veneno. Agora eu não sou dona do meu coração. Teu veneno, Nikita. Continuamos com... Capa Negra, ça a été demandé de Madame de Arrougeau pour souhaiter un bon dimanche à Nathalie Courtois, sans oublier encore une fois sa belle Rosie, son mari, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, un très bon dimanche à elle. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer. Da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a demandé de la personne qui nous a demandé tout à l'heure Songe Domingue. Elle nous a rappelé pour nous dire que c'était agréable de nous entendre tous les dimanches matin et pas que hein, tout au long de la semaine, etc. Qu'elle avait beaucoup apprécié Léo et Leandro au mois de juillet dernier lors de la fête des Saints Populaires avec Radio Arc-en-Ciel, et donc elle m'a demandé de remettre une chanson de ces artistes, Amor Carapicho, et donc elle souhaite un bon dimanche à tous. On lui fait un petit coucou, elle s'appelle MC. Voilà. Ela passa o dia inteiro tentando me achar. Não aguento o bip bip bip do meu celular. Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral, mas ela enche de recado na minha caixa postal. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor Carrapicho, eu não quero mais. Ela

posso esquecer a casinha branca que me viu nascer. Folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Alors, cette chanson de Parabéns Jorge Ferreira foi pedido do seu marido, Sr. Nunes, e das suas filhas para Irene Nunes, que esteve de parabéns na quarta-feira. Ela ligou-me um bocadinho e não me disse nada, que era o aniversário dela. Por isso vamos também oferecer esse disco de Jorge Ferreira. Parabéns, parabéns. Feliz aniversário para Irene Nunes. Que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. Ser lixa, deve ser lixa, deve ser lixa. Hymne de football de club de Lixa, c'est le seul truc qu'on a trouvé de Lixa. MC m'a appelé pour me dire, si vous avez une chanson de Lixa, parce qu'elle est de Lixa, et mettez-moi une chanson de Lixa. C'est le seul truc qu'on a trouvé. Do dragão, somos filhos do Maranhão. Neste campeonato não vamos falhar, os novos talentos vão golear, as velhas guardas sempre apoiar, sempre o presente para recordar. Força lixa, força lixa, força lixa. Vamos lá jogar. Força lixa, força lixa. Todos unidos vamos ser campeões. Sou licença, sou português, jogando a lixa, orgulhoso de ser azul e branco. pai do dragão, somos filhos do Maraçã. Este campeonato não vamos falhar, os novos talentos vão polear, as velhas guardas sempre apoiar, sempre o presente para recordar. Força Lixa, Força Lixa, Força Lixa, vamos lá jogar. Força Lixa, Força Lixa, Força Lixa, vamos ser campeões. Sete Lopes, receba a bola, 21, 20 outro e gol! Aí vai Tomé, ficando isolado. E aí está gol! Cruzamento para a área, grande corte de Vino Lopes. Martins, Martins, Martins, e é gol! Grande cabeçada, sem hipótese, da defesa. Quininho. Ah, já estamos no jogo logo à noite. Parece a Argentina, não é? Sim, sim. Continuamos com as nossas dicatórias e agora foi pedido de senhor, on va écouter quoi? Diapason? Diapason. C'est quoi? C'est le medley, c'est ça? Non, non, c'est... Ah. Pardon. Non, il veut quelque chose qui bouge. Donc on changera après. On mettra la dédicace après par la suite. On écoute Tens de dar amor, Diapason. Me deixaste aqui só me desesperar. Que não sei agora que vai ser de mim. Hoje na minha vida nada sou sem ti. Estou aqui só sem engano. Vou dar tempo para poder voltar. Já sei de tudo o que o amor me fez. Depois de tudo, se ainda me queres, podes vir, mulher, para mim outra vez. Vou dar tempo, sei que vais voltar. Arrependida, vou te ver chegar. Só desta vez não te vou perdoar. Se quiseres ficar, tens que dar amor. Quero ficar aqui na solidão. Tu te foste embora, me deixaste assim. É quem vou agora dar meu coração, se ainda sinto amor por ti. Me deixaste aqui só e desesperado. Que não sei agora que vai ser de mim. Hoje na minha vida nada sou sem ti. Estou aqui só sem engano. Vou dar tempo para poder voltar. Já sei de tudo o que o amor me fez. Depois de tudo, se ainda me queres, podes vir, mulher, para mim outra vez. Levar tempo, sei que vais voltar. Arrependida, vou te ver chegar. Só desta vez não te vou perdoar. Já disse, se então quiseres ficar, tens que dar amor. Vou dar tempo para poder voltar. Já sei de tudo o que o amor me fez. Se ainda me queres, podes vir, mulher, para mim outra vez. Vou dar tempo, sei que vais voltar. Arrependida, vou te ver chegar. Só desta vez não te vou perdoar. Se quiseres ficar, tens que dar amor. Thank you. Então aqui estivemos com Diapasão e agora vamos continuar com Graciano Saga. Eu penso que foi o Sr. Lourenço que pediu a música, não foi? Foi. Ele vai gostar dessa? Ele gosta muito do Graciano Saga. Ok, então vai ser do Sr. Lourenço para o Sr. Fernandes Monteiro, para o seu cunhado Sr. António Manuel, que veio de Portugal para passar as festas aqui, para o Sr. Francisco Correia, o José Anastásio, a todos um bom domingo e uma boa festa de fim de ano. Só. E quando ama, ela é sublime, quer na rua, quer na cama. Amante e amiga, sempre com a mesma chama. E o seu segredo está no sangue que há em nós. Só. E quando ama, ela é sublime, quer na rua, quer na cama. Amante e amiga, sempre com a mesma chama. E o seu segredo está no sangue que há em nós. Saudades desta grande artista que era Graciano Saga, ele que esteve aqui várias vezes a fazer espetáculos aqui connosco, com a Rádio Arco-Íris. Sim, sim. Continuamos com Jorge Ferreira e foi pedido António Lourenço para todos os ouvintes da Rádio Arco-Íris, todos os animadores, a todos uma boa festa de fim de ano. Um velhinho caminha Aqui estivemos com as sete saias e no peito tenho um coração. Ainda bem que lá tem um coração. Nós agora vamos ouvir o Jantar de Sonho. O Jantar de Sonho, de 2 a 8. É isso? Achas que é de sonho? Para muitos é, porque é estar com a família, certamente, e comer e beber bem. Jantar de Sonho, Jorge Guerreiro.

con el corazón. Todos los días sin reproches, todas las horas bailando. Viver não custa, o custo é saber viver. Isso é bem verdade, não é? On continue. Kimber, ai, o Kimber Reis faz músicas de Natal. Vou pedir ao Pai Natal. O que é que ele vai pedir ao Pai Natal? Vamos lá. Acho ouvir. Que é um medicamento. Ah, um medicamento. Ah, ok. Vem aí o Pai Natal. Hoje é noite de consoada. Traz prendas para todos. Para o velhinho nunca traz nada. Sou o avô da família, estimado, mas carente. Vou pedir ao Pai Natal que me traga um presente. Oh, meu velho. Aqui fica o pedido de Kim Barreiros, cada um tem o seu pedido. As crianças são carros, bonecas, ele é outra coisa, cada um o seu. Portanto, nós o que pedimos ao Pai Natal é que traga muita paz e muito amor, não é? Isso é, e saúde. Isso, exato. Continuamos com Anselmo Ralph, Tratar de Bem. Vejo que já és mulher madura, não matura. Um homem que não esteja à tua altura. Já não cais em qualquer papo de qualquer gajo que promete o mundo, yeah. E sem rodeio Se eu sou um homem de verdade ou é só lábia. Se eu estou à procura de amor ou sou de cama. Tu não queres um man, isso é uma destrama. Mas acredita, tu és a minha última paragem. Não pense eu não sair do teu lado, não. Estou nas nuvens, estou numa viagem. Não quero mais sentir meus pés no chão. Diz que não queres ser outra ex-ex. Mas um homem pôs a mão sempre next, next. Não quis ser mais uma história na boca do mijão. Mas eu vou te tratar bem, baby. Tu só tens que confiar. Vou te tratar bem, baby. Contigo não vou brincar. Vou te tratar bem. Ficar. Chora e vem-me explicar o que queres que eu te dou. Estás com a minha ficha, nem que eu queres, já não vou. Nossa, tu é massa, vou te amar com raça. Já não tô na caça, dei que nem carraça. On you, got me so high. Nem preciso ganja pra ver o sky. Só preciso mesmo do teu love and all night. And that's okay, that's alright. Porque tu és a minha última paragem. Não pense eu não sair do teu lado, não. Estou nas nuvens, estou numa viagem. Eu não quero mais sentir meus pés no chão. Diz que não queres ser outra ex-ex. Mas um homem pôs a mão sempre next, next. Não quis ser mais uma história na boca do mijão. Mas eu vou te tratar bem, baby. Tu só tens que confiar. Vou te tratar bem, baby. Tratar bem, baby. Contigo não vou brincar. Vou te tratar bem, baby. Tens tudo pra não errar. Podemos e sou. Não me importou. Eu mesmo vim pra ficar. Pensamos em combate. Isso aqui é futebol. Pensamos com amor, sem raça, sem dor. Vamos com tudo. dar a mão porque a festa é maior. Por fora já entrei querendo ganhar. Ninguém esperava que eu chegasse aqui, mas agora vocês vão ter que superar. Ah, ah, ah. Sente a batida do seu coração. Tic-tom, tic-tom, tic-tom, tic-tom. Minha pátria amada, a minha nação dourada. Olhem pra mim, para tudo, passa a palavra. Digo que eu tô aqui com família e amigos. A minha volta pra repetir. Contudo, nós já não vamos com nada, já ficámos pelo caminho, não foi a nossa seleção, já ficou pelo caminho, mas hoje temos a grande final, a França-Argentina. E que é o melhor ganho, mas que a França, eu penso que... Ben oui, on va appuyer la France. C'est les meilleurs, avec Mbappé, Giroud... C'est quoi, c'est une boutade ou... t'as mal encaissé d'avoir perdu, c'est ça? Oui. On est les meilleurs quand même. Oui. Bah, il faut être fair play. Et c'est le jeu, hein, que tu sais. Mais bon, comme je ça. Préfère que ça soit la France cet après-midi. Dans un mois, tout sera oublié. Sauf si la France gagne. Ouais. Ça durera un peu plus longtemps. En tout cas, il faut faire la fête d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Paul Gonze, Nanda. Uma das últimas músicas de hoje, não é? Oui. E os ponteiros presos na corrente. Deixam-nos sempre à mercê de um comboio louco sem travões, de um rio em várias direções. Avança sempre sem cessar. Eu só queria ter-te um pouco mais comigo, que relógio não virasse mais o livro. Mas não dá, não dá. Porque o tempo passa sem deixar vestígio, e eu tento-me deixar ficar no sítio. Mas não dá, oh, não dá. Vai escorrendo o olhar, a saudade tão voraz faz-me desaparecer. Mas tu voltas lentamente na memória de quem te quis ser. Eu levanto-me outra vez, mas só queria ter-te um pouco mais comigo. Sem deixar vestígio, e eu tento me deixar ficar no sítio, mas não dá, não dá. Então aceito a sorte de te ter no passado, aceito a sorte de te ter encontrado. Mas só queria ter-te um pouco mais comigo, que o relógio não virasse mais um livro. Mas não dá, não dá. Porque o tempo passa sem deixar vestígio, e eu tento-me deixar ficar no sítio. Mas não dá. muita emoção nesta música de Paulo Gonzo, Não Dá, uma música que saiu apenas há 5 dias e certamente vai fazer um êxito. On continue com un artiste qui nous a quitté en 2022. Moi, je crois que c'était l'année dernière, hein. Ouais, d'un accident, Marilyn Mendonça. Agarrava precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele. Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E assim chegamos praticamente ao ponto final. C'est ça de l'émission. On vous souhaite à tous un très bon dimanche, de très bonnes fêtes. Voilà, si vous partez... Bonnes vacances. De bonnes vacances, bon voyage, même si vous partez pas. Hein, souvent, il y a quand même beaucoup de vacances. Oui, parce que les enfants... Les enfants, ça y est, sont déjà en vacances. Et c'est comme ça. Les grands-parents et ça. Les vacances sont un peu moins... Les grands-parents sont un peu moins en vacances, voilà. Du coup. En tout cas, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes, un bon dimanche, profitez bien. Et puis, à dimanche prochain. Ouais. Hein? Vejo toda a gente feliz sobre a mesa, há cores e sabores. Yeah.